Sou feliz, você é meu xodó. Teu sorriso me diz, não me deixa só. Não é em vão, amor de vagabundo. Mulher, 10 anos que tamo junto. Isso tem valor, não há grana que pague. Nosso compromisso, nossa lealdade. Bate full love, te amo de verdade. Te conheci jovem, livre na cidade. Na arte é o calibre, o ritmo pro mundo. Bate full beat, amor tão profundo. E o que vai acontecer? Vai. Traz esperança pro mundo. Minha filha vai nascer, penso nisso a cada segundo. Nós estamos junto, família é tudo. Eu sempre sonhei, foi contigo um futuro. Por isso eu mudei, hoje de você eu cuido. Eu não quero pouco, ao seu lado eu quero muito, entendeu? Às vezes penso que você se esqueceu. Pra que problema se hoje eu sou todo seu? Não é um sonho, nossa história aconteceu. Nosso amor, Julieta e Romeu. Às vezes penso que você se esqueceu. Pra que problema se hoje eu sou todo seu? Não é um sonho, nossa história aconteceu. Nosso amor, Julieta e Romeu. Vai dançar com o meu. Nosso amor, Julieta e Romeu. Vai dançar com o meu. Vai, Julieta, vem, Julieta. Vai, Julieta, dança com o meu. Vai, Julieta, vem, Julieta. Vai, Julieta, dança com o calibre, o ritmo pro mundo. Bate full beat, amor tão profundo. E o que vai acontecer? Traz esperança pro mundo. Minha filha vai nascer, penso nisso a cada segundo. Nós estamos junto, família é tudo. Que eu sempre sonhei, foi contigo um futuro. Por isso eu mudei, hoje de você eu cuido. Eu não quero pouco, ao seu lado eu quero muito, entendeu? Às vezes penso que você se esqueceu. Pra que problema se hoje eu sou todo seu? Não é um sonho, nossa história aconteceu. Nosso amor, Julieta e Romeu. Às vezes penso que você se esqueceu. Pra que problema se hoje eu sou todo seu? Não é um sonho, nossa história aconteceu. Nosso amor, Julieta e Romeu. Vai dançar com o meu. Nosso amor, Julieta e Romeu. We'll be right back.